A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Em 1984, duas coisas que eu não sabia. Primeiro era a tabuada do sete e quanto de grana o Michael Jackson recebeu de indenização. Lembra que ele tomou a chamuscada no cabelo, numa propaganda da Pepsi? Foi, é verdade. Eu ouvi falar que foi o filho do Prince que jogou um balde d'água na cabeça dele. Mas naquele mesmo ano, artistas ali na Europa se reuniram para o Live Aid, que era um mega festival de música, a fim de angariar fundos ali contra a dor na consciência europeia e também contra a fome na Etiópia. Realmente as cenas que a gente via naquela época eram terríveis. Tudo magrinho! Exato. E em 85, o Michael Jackson aí então se viu numa posição também de fazer algo pelas crianças pobres, porque até então ele só ficava bulinando, né, a molecada mais jovem ali. Aí ele se juntou com o Lionel Rich, com aquele bigodinho de cafetão do Lionel Rich. Nossa, ele parecia um porteiro. Esse porteiro que fica assistindo televisão de 13 polegadas o dia inteiro. Aí ambos criaram o USA for Africa. É, lembra-se do USA for Africa, Walter? Que saiu um dos hits mais grudentos e chatos da história. We Are Two. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. Cara, a Cyndi Lauper foi a melhor. E corria a história que ela só entrou porque a Madonna não pôde ir. É o que corre na boca pequena. O Bruce Springsteen também tava impagável, né? We are the world. Eu fiquei 3 semanas usando uma faixa na cabeça por influência do Bruce Springsteen. Muito bom também. Agora tinha umas paradas engraçadas, né? Por exemplo, parece que sacanearam o Stevie Wonder. É tipo assim, vou zoar com esse ceguinho, pois ele tava com um pullover verde, com umas cruzes pretas que parecia um cemitério do Greenpeace. Tá terrível. Outra cena engraçada era o Lionel Rich, né? No primeiro Travel do coral, ele tava com os fones de ouvido, assim, saca? Segurando igual um telefone. Eu acho que possivelmente ele tava fazendo ali alguma alusão ao hit Hello. Faz sentido. Tentando promover a música dele, porque ele segurava igual um telefone. Fazendo um merchan ali. Exato. No meio da filantropia. Mas vamos parar por aqui, porque o USA for Africa eu acho que merece um episódio inteiro à parte. Exato. Porque o tema, We Are the World, foi sugerido pelo Reinaldo Conceição, que é um ouvinte da gente, e segundo ele, a sua mãe quase o matou porque ele, abre aspas, bateu um rolo onde deu um champion, 7 pulseiras e um canário da mãe dele a troco de um moletom branco do USA for Africa. O que era da mãe dele que ele deu? O canário. Então, cara, tudo isso a troco de um moletom branco do USA for Africa. Mas não é exatamente sobre o USA for Africa nem o We Are the World que a gente vai falar, não. Vai ficar para um outro episódio, realmente. A gente sim vai falar de uma tentativa tupiniquim de xerocar esse projeto americano. E olha que a gente não tá falando, não, daquela também clássica versão antifumo Miar de Oio que o Michael Jeca fez. Lembra? Quem não lembra, Creuzebeck lembra. E teve também aquela versão latina, lembro? Cantarei, cantarás? É verdade. Isso foi gravado em 1985. Tinha o Julio Iglesias, Roberto Carlos, Menudo, Gal Costa, Plácido Domingues, Pimpinela, Alexandre. Pimpinela? Você lembra do Pimpinela? O casal que tretava na música. Exato. E pasmem, Ricardo Montalbán. Ricardo Montalbán? Ricardo Montalbán, o mesmo malandro que a gente falou aqui, que era o dono da Ilha da Fantasia. A gente falou no episódio de número 21. Podia botar o Tatu também, hein? É, mas o Tatu era latino? Não era francês? Ah, mas não importa. Aí botava o Tatu lá e ele ficava lá cantando. Cantaré, cantará. É um avião! É um avião! Mas o We Are the World Tropical, que o Agente 86 rememora, é o projeto Nordeste Já, que aqui no Brasil tinha o propósito de ajudar os flagelados do Nordeste. Ao todo eram 155 artistas, e todo o zoológico da MPB estava lá. Nara Leão, Edu Lobo, Kid Abelha, a Fafá de Belém com os seus famosos e hoje caidões gêmeos, né? A Baby Consuelo, que ainda não era uma evangélica chata, e ela servia apenas o Satangoso naquela época. Satangoso e Pepeu Gomes. Exato. O Kid Vinil participou e naquela época ele nem sonhava que viria a ser um MP3. Olha como o tempo passa. É, muito tempo. Outros nomes não lembrados nem em jogo da memória, cara. Ou alguém aí lembra? Dos cantores Jereba. Que Jereba é esse? O Bebeto. Esse Bebeto o eu jogador lembro. De futebol? Não, outro Bebeto que cantava. Tinha também o Bustler, o Zé da Flauta. E essa nada dupla disso. Perrota e Perrotão? Milton Banana, toda essa galera eram artistas que estavam aí dentro dos 155 do Nordeste já. Não lembro nada disso. Claro, além dos Tiranossauros do Elo Perdido da MPB, o Caê, o Gil, Gal, Djavan, Milton Nascimento, Tim Maia, Roberto e Erasmo, Rita Lee, que dava um tapinha aí, queria dar tapa na polícia, inclusive. Encerrou a carreira com chave de ouro. O Yard War Ctrl V aí, cara, contou com um compacto de duas músicas, uma delas era Seca d'Água, e o pretenso hit, pretenso Yard War, Chega de Mágoa. Desce do monte, vem como amiga. Djavan ainda tinha cara de jogador de futebol. Baby Consuelo tava de roupa de presidiária. Parecia que ela tinha um Yorkshire na cabeça. Aquele cabelo pintado daquele jeito. Tânia Alves, cara, tava. Tânia Alves, o que será que ela fazia ali? Eu nem sabia que ela cantava. Ela cantava? Sim, ela era cantora e atriz, modelo e cozinheira. Hoje em dia ela tá desbarrancadíssima. Passou por muita estrada de terra durante todos esses anos. Mas eu tinha uma revista Ele, com a Tânia Alves, meu amigo, me inspirou muito. E o Tim Maia, que era o nosso Bruce Springsteen. E o Wagner, que era a Cyndi Lauper. Chega de mágoa, chega de tanto penar. Essa versão brasileira teve alguns percalços. Nos solos individuais, como a gente pode perceber aí, nenhum dos artistas mereceu ser gongado. Mas no conjunto da obra é que a Brown Cow foi pro brejo mesmo, cara. Porque, saquem vocês, os trechos que deveriam ser em coro viraram um verdadeiro pandemônio de 155 vozes totalmente descontroladas. Até Romeiros pedindo água pro Padim Padicisto teriam feito algo mais harmônico. O coral de artistas parecia regido pelo ceguinho Jeremias do Rock Santeiro, cara. Jeremias. Havia um compromisso de 3 mil rádios que tocariam a música, mas com toda essa estética de caos, os DJs não queriam espantar os seus ouvintes e a maioria não cumpriu com o combinado. Moral da história, Nordeste já não emplacou nas rádios nem no país e lá se foi mais uma boa intenção pro inferno. Nem aquele pop filter, saca? Aquela telinha que coloca na frente do microfone para conter os sopros, né? Eles usavam. Do mesmo jeito que eu tinha vergonha do brasileiro Vega, né? Do Street Fighter, como já falamos aqui antes, né? Que eu tinha medo que o planeta inteiro fosse a pensar que nós brasileiros vivíamos catando piolho um na cabeça do outro, no meio de um alagadiço escrotíssimo, né? Eu tinha vergonha do Nordeste já, porque era muito mal produzido, era uma maçaroca, aquele coral, ninguém entendia direito, a melodia era ruim, tudo muito ruim. Dessas 155 vozes que a gente falou, uma meia dúzia dá pra entender, porque são os solos que tem, né? Inclusive não estão nem no videoclipe, tem gente que está na listagem de artistas participantes, mas não apareceu em lugar nenhum. Poderia falar que o Michael Jackson veio participar também do Nordeste já. Dava um close num sapato brilhante já. Cara, então muitos dos artistas nem no videoclipe participaram. A intenção de quem organizou é que o projeto Nordeste já vendesse 500 mil ou até 1 milhão de cópias. Havia todo um plano de divulgação em massa, parceria com a Caixa Econômica Federal para juntar toda a bufunfa, mas essa versão desidratada aí não pagou nem os custos. Inclusive o Fagner, a nossa Cyndi Lauper, que era um dos cabeças da parada toda, ele falou inclusive em falcatrua no projeto e chamou até de pilantropia. Hoje por 500 pratas você consegue uma bolachona do Nordeste já no Mercado Livre aí, mas o seu cascalho não vai matar a sede de ninguém, apenas dos sedentos especuladores de vinícius. Lembrando aos ouvintes do Agente 86 para nos seguirem lá no Twitter, dê um curtir na nossa fanpage no Facebook. E se você tem alguma sugestão para episódio do Agente 86, mande um e-mail para falecomagenteem86, que de repente sua sugestão rola aqui. Ô Alexandre, tem um cara famoso na internet que diz que tinha uma cota mínima, né, de ao menos um deficiente visual nesses projetos de ajuda humanitária, né? De cantarolar? Sim, pois no USA tinha o Stevie Wonder e o Ray Charles, verdade, né? No Cantaré Cantará Latino, né, tinha o José Feliciano. E no Brasil? Não teve ninguém. É, deviam ter colocado de fato mesmo o... Eles botou o Magela lá. O Geraldo Magela. Ou podiam ter colocado o Jeremias, o Seguinho Jeremias. Mas ele era um personagem.